Alo. Tá, que funciona aí 310-432 da Bona, 3 horas e 30. Já táxi via Pátio Índia até a ponte Pedra Pistino Zero, quando lá estou em 1183-195, ajustando 1012, eixo na M310. 312, tem táxi via Índia, 12395. Salvador, essa linha 3, 190, pode entrar. Zero, a linha decola custando zero, vento uma centena, 07 mais. A linha decola, essa linha 3, 190. Então, 3662, chame centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2685, tá? 3662, obrigado, boa noite. Boa noite. Zero decolado 50, controle 20 decimal 8. 208, 1, 63, 90. Provável saída Fortaleza, amigo. Sente a informação é Sierra, vai ajuste 1013, pronto pra cópia. Afirmativo, vai mandar. Autorizado, Salvador Fortaleza, via Pesolo 19, eu de voo 370. Saída é Momo, transição Froti. Negócio da pista 10, primeira curva à esquerda, 5103 é o código transponder, repetindo, 5103 é o transponder, e o controle Salvador 120, decimal 8. Copiado, 370 aprovado para Fortaleza, viado do Luno 9, saída Momo, protida, falando da pista no 0, vira curva esquerda, tá? Transponder 5103 e o controle 1208, tá? 3858. Correto, chama pronto, tá? 3858. Chamada, obrigado. Salvador, boa noite, Xané 63, 13, 1, 3, 1, 1, 7, 5, até 1, 6, 0, informação Sierra. Xané 63, 1, 3, ACN identificação, autorizada a chegada bom, filiça para 2 mil pés, que nega no 0, 1, 3, é possibilizado no localizador. 2 mil pés, com 1013, chegada bom, informa que perdeu o contato com o centro do recente, gente, quando o senhor acende a identificação, o centro fica ciente que o senhor entra em contato com o controle. Ok, muito obrigado. obrigado. CNM3-10, Xamir, Censo, Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 6313, possibilidade voadora, está presente? Eu mantenho a chegada 6313 sem uma decolagem na Momo. Tá ok, vou manter então 6313. Salvador, TAM 3858, Seeker 3 para puxa acionamento. TAM 3858 autorizado, reporta táxi. Chamada táxi, graças. favor. Boa noite. Passaria 2224, formação em curso a Tango, bairro Juazeiro do Norte, nível 190, só um instante, cópia. Me escuta, para a placa 2224. Quais são os estados de coordenação com controle com relação à saída, ok? Passaria 2224, pronto, copy. Copy 2224. Autorizado Juazeiro do Norte, nível 190. Decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo, voa a posição Cogbo. Após Cogbo, vai voar direto Juazeiro do Norte. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5116 no transponder. Autorizado 190, Juazeiro do Norte. Decola da 190. Após Momo, voa na proa de Código, após direto Jandeiro 208, controle 51, fono 6, é o transporte 224. Passagem 2224, correto, remoto 14, chama para o primeiro acionamento. Remoto 14, chamaremos 224. Momo 604, boa noite, formação Tango, prepara a saída Momo, transição Frutti, aguardando cópia, Fortaleza 370. Senamento 3163 em condição de aproximar e pousar na proa de Duna? Afirmativo, tem sim, 6317. Para ataque, o 3852 acionado, tem 145 a bordo, 546 de autonomia, João Pessoa. 3858, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, agora meu voo. Copiado 23 de Índia Alfa até o ponto de espera do 0, ponto lá 18, 95, obrigado. Passagem 2224, autorizado, reporta táxi. Autorizado, chamaremos. Bom, nome é 04, pronto, cópia. Estabilizado no ILS, desloco a pista, Xana, 63. 6313, chame torre, 1-noite, decimal 95. 1-noite, 95, Xana, 63, 1-3. Obrigado, boa noite. Boa noite. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta pelo 1-9 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-1-3 no transponder. 6313, baixar e travado, confirme? Afirmativo, está com trem de pouso embaixo e travado, 6313. Autorizado pouso, 1-0, vento uma centena, 089. Autorizado pouso na pista 1-0, Xané 63, 1-3. Obrigado. 1-6-0-4, correto. Portão 2, chama pronto para o primeiro acionamento. Para... Bom, 6-0-4, só um instante para iniciar o push no 04, a aeronave da passaria já finalizando o push na remota ou no 4, vai estar aqui a retaguarda, não me escuta aguardando, por gentileza. Próximo, você vai mandar para o push, né? Na posição? Afirma, acionamento na posição, aguardando apenas o push, o gol no 6-0-4. Aguarda para o push, né? Gol no 6-0-4. Táxi 2224. Com o fundo 9 a bordo, 6 horas e 10 de autonomia, Fernando Fortaleza. Passagem 2224, autorizado táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera da torre em 1-8, decimal 95, ajuste no 0-3, bom voo. Com 1003 autorizado, bate o Índia e Alfa no ponto de espera 295, obrigado, um bom fim de semana. Ali para a direita, solo 219, chama a mesa. Tá, 3305, acione identificação. Autorizada a chegada, Mari, e desça para 2000 pés, que é legal, no 013. Aposta habilitada no localizador. Boa noite, Salve Salvador, Xané 63, 1-3, Vitrona Fruta vai ingressar na Alfa. Xané 63, 1-3, boa noite, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes do ataque seu Juliette, aguardando para ingresso. Táxi lento pela Alfa, vai aguardar antes da Juliette, 63. Bom, nome 04, após o ATR da passaria do retaguarda, tem livre, puxa a porta táxi. Após a passaria do ATR da retaguarda, autorizando, vai aguardar. 258, decolada 10, controle 20 decimal 8. Ô, 208, boa noite. Salvador, muito boa, 224, passa ele, pode ficar. Ali mantém pistola 0, 224. Ali mantém, pode aliar via Charlie. Ah, afirmativo. 224. Salvador, tá 3858, boa noite. Está livre a decolagem, 2224. 224, já decolagem, pistão 0, vento uma centena, 07 mais. Livre, 2224. Filmomo, subindo 270, tá 3858. Xané 6313, já mantém a posição em seu táxi, seu Juliette, posição prevista 04, ok? Vai aguardar a nave da Gol iniciar o táxi. Já vai manter na Alfa, na Gol Juliette, 63. Charlie 2224, decolado aos 12, controle 20 decimal 8, boa viagem. 208, boa, bom fim de semana. Igualmente. Controle Salvador, boa noite, 2224, passarelo. Sim, para o controle. Passarelo 2224, boa. Passarelo 2224, boa noite, contato, radar, suba para nível de voo 190, saída Momo. 190 na Momo, 2224. 3258, vai voar na porra 330, deve estar os informações aqui na esquerda, ok? Quantas milhas 3858? 25 milhas. Sim. Quatro para o táxi POB, 66. Economia 3 horas e 45 minutos, alternativa ECC. Economia 04, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, o ajuste 1013, bom voo. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 10, Torre 1, 18, táxi com ajuste 013, no horário de 94. Xaner 6313, Juliette 04, portão, tentando a aeronave da Gol iniciando o táxi. Visual com a aeronave da Gol.